valeu a pena. Valeu a pena derramar todo esse suor e acreditar que o pior pode ficar melhor. Calar a boca de queimar cotoco o tempo inteiro, querendo ser o que não é para ganhar dinheiro. Vai ser freestyle nos bares, representar sem dar bala, levar o troféu pro barraco e pôr na estante da sala. Interpretar o bobo com uma pad é difícil. Criticar político no seu próprio comício, honrar o meu ofício, posto de militante, fugir da vista de cientista social ignorante. Demonstrar importância quem não tem relevância, ignorar a ignorância de quem tem a mudança, que eu vou sem redundância. Abordar um monte de tema, falar da minha infância e sobre os meus dilemas. Fazer jus ao refrão e provar que o que vem de Deus ninguém detém. Dar atenção aos mais velhos, eu vi seus bons conselhos. Fazendo estudo, escudo pra dar cascudo em petelho. Fazer as paradas sorrindo, levando as a sério. E lecionar pros moleques sem curso de magistério. Se apresentar pra milhares de pessoas na praça. Equilibrar uma vassoura no pé só pra fazer graça. Eu vi nos palcos da vida com a mulher da minha vida. Ser aplaudido de pé na hora da despedida, estender a bandeira que representa o povão, sustentar o discurso pra nada ficar em vão, palestrar nas escolas e nas casas de apoio, descobrir quem é quem, separar o trigo do joio, ficar de olho no futuro, sem esquecer o passado, sair de cima do muro e defender o meu lado, aprender, compreender e não me prender em meu mundo e me desprender de tudo aquilo que eu não sou oriundo. Valeu a pena o suor que eu derramei, valeu a pena o dinheiro que eu gastei, valeu a pena o tempo que eu esperei, valeu a pena por tudo que passei, valeu a pena o suor que eu derramei, valeu a pena o dinheiro que eu gastei, valeu a pena o tempo que eu esperei, valeu a pena por tudo, valeu a pena lutar por tudo que eu acredito e não abaixar a cabeça em momentos de conflito, não dar bola pras vaias de uma certa pessoa, tirar os rabos de saia pra negra fica de boca, cumprimentar todo mundo que nem faz os candidatos, implorar pra cantar pra sair do anonimato, aproveitar o ano eletivo e promover evento e votar só em partida, ver com o movimento, viajar pra Igarapau, Itamoji, Conceição, Campina Grande, Uberlândia, Limeira, Ribeirão, Sumaré, São Paulo, Recife, Brasília, Águas Lindas, pois foi esse trem demais por essas idas e vidas, cantar no circo do povo, para o meu povo, que povo, nem parecia que eu pertencia ao grupo novo, da uma de locutor, na rádio comunitária, mandar um salve pras quebradas e pra massa carcerária, ser recrutado ao QG, pelo próprio GAG, representar MG, honrar o meu RG, valorizar ao máximo cada oportunidade cedida e a bênção dos meus pais, que me foi concedida, não deixar me levar no conversinha dos outros, agir com diplomacia, marcar diversos encontros, ser entrevistado na rádio também, na televisão, passar no MGTV fazendo improvisação, poder voar de avião e tomar banho de mar, e no hotel luxuoso poder me hospedar, sentir o calor humano de quem pediu meu autógrafo e registrou o momento bancando mar de fotógrafo, dar ouvido às crianças e nunca desfazer delas, respeitar as mulheres pois somos nada sem elas, considerar as favelas, chegar humilde na cena, valeu a pena fazer tudo isso valer a pena, valeu a pena o suor que eu derramei, valeu a pena o dinheiro que eu gastei, valeu a pena o tempo que eu esperei, valeu a pena por tudo que passei, valeu a pena o suor que eu derramei, valeu a pena o dinheiro que eu gastei, valeu a pena o tempo que eu esperei, valeu a pena por tudo que passei com você. Valeu, valeu, sangue bom.